stand up so high. You need a strength most don't possess. Or has it ever come down to do or die? You got to rise above the rest. Tested. I'd like to think that if I was, I would pass. Look at the tested and think there before the grace go on. Might be a coward, I'm afraid of what I might find out. Never had to knock on wood, but I know someone who has. Which makes me wonder if I could. It makes me wonder if I never had to knock on wood. And I'm glad I haven't yet, because I'm sure it isn't good. That's the impression that I get. Meu filho, chegamos no descarrego número 50, especialíssimo. Eu adoro números redondos, rapaz. Número redondo é coisa boa, é sorte, é coisas boas. E viemos com The Impression That I Get, Mighty Mighty Bosstones, a música que lançou os caras, catapultou os caras ao sucesso, literalmente, meu filho. Ah, esse é um puta de um descasso, let's face it. Fatídico ano de 1997, pois é, rapaz. Na sequência, vamos correndo, porque o descarrego hoje tem música pra caceta, meu filho. Hoje vai ter coisa, hein? Vamos lá, Skank by Numbers, Mustard Plug. Ai, ai, ai, o Big Daddy Multitude, o disco de 93. Puta merda, cara, eu lembro direitinho, cara. Eu ouvindo fitinhas, cassete. Um lado tinha o Mustard Plug, esse disco, e no outro lado tinha o Who Is This Is do Voodoo Glue Schools, que aliás vamos tocar na sequência Insubordination, em homenagem a essa minha fatídica fitinha também, que eu não sei onde foi parar essa porra aí. Aliás, eu não tenho nem mais o toca-fita, é uma pena, né, que hoje em dia tem uns toca-fita aí, tá voltando. Na sequência vamos de Pass the Dutch Buckle Nine, do disco Barfly de 1995, depois Skanking Pickle com My Hair, e depois, fechando o primeiro bloco, The Toaster's Talk is Cheap. Vai que tem música pra caceta hoje, meu filho. Stomp your boots to the beat. 3. Throw your knees in the air. 4. Like you don't care. We don't wanna see you slamming in the pit. No. We don't wanna see our confess hit. No. We just want you moving faster and faster to the beat of the Super Ska Master. Boot is like a slam to the beat of ska. One out against that. Every night and day.

É, rapaz do Toasters, que baita sonsaço, hein? Eu tenho saudade, lembrando agora, quando eu tava tocando a música, a saudade da fitinha aí do Voodoo e do Mustard Plug. Vamos lá, mais descarrego número 50, meu filho, número redondo. Se você está na Mutante Radio, tem programa especial neste sábado, você está ouvindo na quarta-feira. Fica ligado, 1 hora da tarde no sábado vai ter música, vai ter ska pra caceta à tarde. Abre a cerveja, acende a churrasqueira. Se você é vegano, põe a sua fruta, o seu vegetal favorito. Se você não é vegano, põe a sua carninha, mas abre a cervejinha, toma, rapaz, porque vai ter música pra caceta. Mutante Radio, 1 hora da tarde. Vamos lá, seguindo esse bloco, The Holophonics, que lançou... Putz, The Holophonics, os caras estão on fire, eles lançam um disquinho bom a cada mês e coloca lá no Bandcamp e vende por 6 conto. Desse disco novo dos caras, que é só cover dos anos 80, esse disco, eu coloco um bloco especial, porque eu sou fanzaço de cover. Quando é bem feita, eu gosto de cover, não sou daqueles caras que música tem que ser autoral. Não, cover, se traz alguma coisa diferente, se você coloca a sua musicalidade em cima da música, tem que fazer, você tem que homenagear os artistas que você gosta. E The Holophonics mandaram The Rebel Yell. Puta, cara, essa é um musicaço também, hein? Na sequência, aliás, um bloquinho só de covers, vamos lá. Real Big Fish, Take On Me. Depois, Come On Eileen, do Safe Ferries, que muita gente nem sabe o que é cover, mas é. Smash Mouth com a cover de Why Can't We Be Friends. Aliás, esse é um recado que vai pro grupinho de futebol do WhatsApp da Mutante Radio, piada interna, mas... Vamos lá, galera, vamos ser amigos, para de odiar o Corinthians. O Corinthians é um time legal, os torcedores do Corinthians são os torcedores da hora também. É nóis. E na sequência, Less Than Jacob, You're The One That I Want. Como é que é? Os embalos de sábado à tarde? Porra, o disco dos caras é bom, o Les Jake tocou toda a trilha sonora do embalo de sábado à tarde, descasso. Na sequência, Goldfinger, Feels Like Making Love, pra fechar o bloco de covers. Daqui a pouco tem mais, descarrego, meu filho, vai! We'll be right back. walk the war with you, babe. 1,000 miles with you. I dried your tears of pain, babe. 1,000,000 times for you. I'd sell my soul. You mean everything to me. Making love. Surprise you. gente vai chegando ao final de uma... Não, se fosse um programa normal, se fosse um programa comum, sim, ele estaria acabando agora. O Descarrego segue, meu filho, segue. Eu já falei que é especial de 50 programas. E, ai, ai, ai, meu filho, vamos seguir de som. Porque agora vai ter muito, muito, muito som. Não vou nem conseguir falar tudo. Qualquer dúvida vai estar no descarrego.com. Tem a lista completa de todas as músicas que rolaram e vão rolar nesse programa. E também outro detalhe. Se você é assinante do nosso podcast, viu que na quarta-feira teve um presentinho especial para você que não rolou aqui na Mutante Radio. Por favor, vai lá, entre no descarrego.com. Assine o nosso podcast ou ouve por lá mesmo, não tem problema nenhum. Na sequência a gente vai de Mano Negra, nunca rolei Mano Negra aqui, Noche de Acción. Depois vamos de Pacifier, Hard to Find. Na sequência Dancing Mood, Rivers of Babylon e som pra caralho. Vai ter Ken Booth, Bob Marley, vai meu filho, Descarrego segue. Continua rolando nessa tarde sabadesca, Mutante Podcast, qualquer hora que você estiver ouvindo. Falou, vai, segue. Rain keeps falling down, down, down. try to pretend it's my feeling will win in the end. I won't harm you, but touch your defenses, vanity and security. Don't you forget about me, I'll be alone dancing, you know it, baby. Going to take you apart, I'll put us back together and heart, baby. Don't you forget about me. Don't you forget about me. As you walk on by, will you call my name? As you walk on by, will you call my name? When you walk away, or will you walk away, or will you walk on? get by. Remember, the truth may not be kind. Sometimes it's hard to find. Remember. Jamming was a thing of the past. Oh, oh, Father, we're jamming. We're jamming. seated in Mount Zion and rules all creation. Here we are jamming. I'm glad to say that we're here jamming. And I'm in it to say, I wanna jam it. I wanna jam with you.

Ya no puedo ni comer. Es que no te puedo olvidar. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así. Especial, meu filho, que beleza. Vamos seguir agora com um segmento, com um bloquinho latinagens. Vamos de escape, vendetta, que mais vai ter? Deixa eu consultar aqui minha caderneta, ó, barulho de caderno. Vai ter Dr. Pretz aqui representando as quebradas. E depois vamos ter um bloco também, Rapcat, Agrolite e Slackers. Putz, que pariu, meu filho, é só som nervoso na sua orelha. Descarrego 50 especial, vai! Esqueci-te, esqueci-te, esqueci-te. Não puedo viver derechos humanos. Me preparo un cigarrillo y una china para el canuto de cachés. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. ¡La china! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para canuto de caches. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. De caches. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de caches. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Cannabis de calidad y barato, legal, legalización. Cannabis, basta de prohibición. Apuntan a traición de las malas hierbas de del cazador. Cuídate de la furia del tiburón. ¡Oh! Devuélvenos la llama, devuélvenos la luz. ¡Oh! Devuelve aquel camino que separaste tú. ¡Oh! Esta tierra sangra demasiado dolor. ¡Oh! Devuélvenos la lluvia, devuélvenos el sol. Cuídate de los medios de información, de andar por las sombras, fin del callejón. Cuídate y nos vemos al otro lado. ¡Oh! Devuélvenos la llama, devuélvenos la luz. ¡Oh! Devuelve aquel camino que separaste tú. ¡Oh! Esta tierra sangra demasiado dolor. ¡Oh! Devuélvenos la lluvia, devuélvenos el sol. Desde mis entrañas nacen las palabras. Los versos no mueren nunca jamás. Quema la distancia, quema la distancia. Simplemente cuídate. Oh, devuélvenos la llama, devuélvenos la luz. Oh, devuelve aquel camino que separaste tú. Oh, esta tierra sangra demasiado dolor. Oh, devuélvenos la lluvia, devuélvenos el sol. Rock and bull. que entre tots feien tan curtes són tan records amagats dins un trist plor. Què se n'ha fet del salero que duien ben dintre, que soni als carrers i a les places des d'ara i fins que surti el sol? last frustration. I'll put you before I put me, yeah. I know at times we've been far apart. When we're alone, it's been right from the start. I cannot wait for that time we can share. To be alone again, with nobody here. Let's pack our bags and let's run away from that night, from that day. We'll stay in love with no one to please, just for you, just for me. Though I've had obligation, it's only cause frustration. I put you before I put me, yeah. Trip down south. Say that every man must fall. I asked my father for some advice. He answered quickly, he didn't think twice. He said, a thinking man don't do too much. Know what you're doing, do as you must. And learn to be rude and reckless. Don't make a fuss, you have to be rude and reckless. Do as you must, you have to be hard and careless. In your heart and your hands, learn to be rude and reckless. It'll make you a man. To run you, and when they're done, you'll be a nice young man. Not too much fun, you have to be hard and callous. You have to be strong, you have to be rude and reckless. Don't be a bum, you have to be a no, a hesitation. Much, 'cause a good love is sin. Of a hand, a little touch, half a bit. Fast, you have to be strong now. You have to be strong. You have to be rude. I've come to my senses. Lord, I've been Yeah. A festa, muito, muito som, muito ska na sua orelha nessa tarde de sábado ou qualquer outro dia, meu filho, se você estiver no podcast via Mutante Radio. Putz, cara, esse bloquinho foi espetáculo, hein? Tocou, putz, pra mim tá numa top 3, top 5 de todas as músicas. Rude and Reckless do Slackers, é uma música que a galera não dá muita moral, mas pra mim, pessoalmente, ela significa bastante. Ela me respondeu algumas perguntas pessoais que eu tive durante um período, sabe, quando você está buscando o que você é, o que você representa para essa sociedade. E Rude and Reckless, ela meio que resumiu o que eu sempre fui, o que eu sempre pensei. Um baita sonsaço. Vamos lá, a gente abriu esse outro bloquinho de Leslie Jake, Science of Selling Yourself Short. Seguimos de Mad Caddies, agora está rolando no fundo Planet Smashers, It's Over. E vamos seguindo de Deals Gone Bad. E vai rolar brasileiro também, Scuba, Brascadabra, OBMJ. Vai, meu filho, segue no descarrego aí. There's been too many parties in No, not waiting, waiting for me. And every mean, fuck you. Fuck you and this whole city and everyone in it. Fuck the Sikhs and Pakistanis bombing avenues. Terrorists in fucking training. Slow the fuck down! Fucking drug cops violating planters and you betray our trust. Fuck Osama bin Laden out in the internet. Back-to-back, cave-dwelling, fundamentalist assholes everywhere. On the names of hundreds of thousands of birds by the way, you spend the rest of eternity with your standing on the floors, roasting in a jet fuel fire. For the sign, and I should have jumped when I got a big time, breaking all my bones like some paper in an ink. Then I can't remember much of how I came in. Oh, I can't remember my own name. That isn't hard. Maybe I'm a big fan of Mr. Miss Mine. Therefore, I want a vision of the crowd. Yeah, I should have jumped when I got a big time. Breaking all my bones like some paper in an ink. Then I can't remember much of how I came in. Ooh, I can't remember my own name. That isn't hard. And maybe I'm a big fan of Mr. Miss Mark. Therefore, I want a vision of the crowd. A weekend in hell and all. for eternity. Try 7 years in fucking Otisville, dude. Escape is called the 164. Now Casey, she don't want me when she is four. And Casey, she wants to run, run, run. She's a punk rocker, she don't trust no one. On a South Bay bus all alone. Under a red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Under a red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Casey, we've never caught up like the rest of the rats in a fucking maze. Check me out, she said, I'm in a concrete jungle. I'm an individual and you are stuck in a haze. Oh hell no, she knows what they're drinking, so she said so. And she knows who her friends are, so fuck you. Don't get no closer, it'll only make her run far away. Under a red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Under a red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. I knew Casey's brother pretty well. Let's say we spent a lot of time hanging out. I always thought it so that he that she'd be the one to get out of here and make a life for herself. But when we found her in the Little League Park, in the dugouts, it was cold, deep and dark. And no one knew why she wouldn't wake up. I think she finally made it back home. Now, under the red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Under a red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. One time for your mind, two times for your soul, three for the graveyard and the money I fold. Dipped out in the city where the sun burns slow. No hope, it's a pity, I can't say no. Not my time to go, my time to die. The last thing I want is for my mother to cry. It was love at first light, the very first night. Things have never been the same since I took my first flight. The way I live my life, my love, I live lavish. You lost me from the start, you lose, you'll never have this. Untouched, unleashed, back up, you don't want it. Sticking for his cash, it's bad, now we fought it. Take to it pass, I take to it blast. Bust the motherfucker, I'm out on the smash. Dipped out, high as fuck, I'm out of control. Let's bounce, rock, skate, man, I'm ready to roll. That's my number. Give it up. taller than me. Well, I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. No, no, no. I'm not a fool to hurt myself, 'cause I was innocent of what they done to me. They was wrong. Let me tell you one more time. They was wrong. Oh, yeah. And I gave it to me one time. He gave it, gave it, gave it, gave it. to drop the dime. Insufferable, informal, crazy fool. Wait with their fingers crossed for you to break the rules. But I'm in the mood. Get ready. I'm in the mood. Come on now, yeah. I'm in the mood. Are you ready? I'm in the mood. Come on now, yeah. I'm in the mood. Get ready. I'm in the mood. É, meu filho, cada sonsaço, hein? Isso que eu não tô colocando só classicaço aqui, hein? Tô colocando umas coisinhas também um pouco desconhecidas e tal. Ah, e você ouve no fundo Goldfinger com Here in Your Bedroom, do clássico auto-intitulado do Goldfinger de 1995. Puta que descasso, meu filho. Vamos lá, tocamos Rancid Toots 5446, Was My Number. Get Ready, uma das minhas favoritas do Sublime. Red Light, também um dos grandes clássicos do Slackers. E na sequência, o último bloco fechando, meu filho. Vamos de Satellite Kingston com Liber, participação de Machado, que tocou no Firebug. E na sequência, depois, falando em Machado, Peixoto e Machado, quando eles mandavam El Esquisito Mundo Grátis. Para mim também é uma outra música com uma mensagem muito bacana de que o mundo pode ser aproveitado sem muita ganância, sem muito dinheiro por trás. E fechando, um dos clássicos pra mim, I Won't Let You Go. Pra mim, um dos skas mais lindos e bailables do mundo. I Won't Let You Go, na versão de The Beat from Balucaville. E aí a gente acaba o programa. Vamos lá, filho. Curte, curte o som. You have changed, 'cause I still feel the same. Igual. noite cai na rua. Vou guiando até me distrair das coisas que prefiro não ver. Posso então fazer, por mais que eu me despeço, tudo permanece no mesmo lugar, no mesmo lugar. Tudo permanece igual. Es algo que tiene que buscar con mucho cuidado, pues que él puede estar muy cerca de ti, quizás dentro de usted mismo, pero es una cuestión de verlo no con los ojos de la mente, sino con los ojos del corazón. Yeah. Right.